linda como uma maçã. É que eu vivo dizendo que eu nasci só pra te amar. Diga a hora que vai me namorar, porque eu te amo muito. Eu te quero muito. Minha vida é pequenina e eu já não vivo amanhã. Girl, eu te amo. Quem sabe um dia você vai dizer sim. Eu te quero e espero. Sabe por quê? Porque eu te amo muito. Eu te quero muito. Minha vida é pequenina.